Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E vamos continuando com a nossa saga sobre podcasts da série da Marvel da Netflix. Exato. Esse é o quarto, né? É o quarto, né? Não, a gente fez um de cada um. Na verdade, eu ainda acho que a gente só tá fazendo esse cast de Punho de Ferro para poder completar a série dessa série. O ciclo, né? Fazer o ciclo perfeito. Oh, yes. E depois, enfim, né, defensoras, vamos ver, enfim. Tem que ser bom, pelo amor de Deus. Estamos aqui numa equipe não tão grande, mas vamos lá, vamos com foco. Eu sou o Mug, eu tô pela primeira vez não hypado sobre uma série falando no Projeto X. Aqui é o Bira e você é grande, mas a gente é três. Quantidade não é qualidade. Aqui é o artista marcial Rhodes e... Ia! Mas vamos lá, iremos sim falar sobre Punho de Ferro, a série da Netflix. Eu não li os quadrinhos, vou logo falando, tá? Não sou um cara dos quadrinhos, mas eu creio que o Rhodes conheça bem, aliás, não sei, porque ele gosta de Luke Cage, e Luke Cage sempre tá com Punho de Ferro, e é isso aí. Ok. Tenshi, você conhece Punho de Ferro pelos quadrinhos? Eu li duas publicações aqui no Brasil, é Arma Viva... Ah, essa eu li também. Uma do Matt Fraction, que é o Punho de Ferro, Minha Vida... Como é? Eu não lembro agora. É uma recente, saiu. É o do Imortal Iron Fist? Isso, esse mesmo. Eu li esse mesmo. Essas duas. É, inclusive tem cast aí, galera. Então, eu vou ser sincero e falar que, tipo, o Punho de Ferro é um dos heróis da Marvel que menos me chama atenção. Ou menos me chamava. E eu conhecia ele por algumas animações, poucas animações, enfim. Eu gostei bastante dessa série da Netflix, mas não foi o tanto que eu esperava. Pode ser que eu fui influenciado pelo hype que eu tinha. O Danny Rand, né, ele retorna a Nova York depois de ficar sumido por anos, né, tentando se reconectar com o seu passado e o legado da sua família, né. Tudo isso regado a muita arte marcial, intrigas e aventuras do barulho, assim. É basicamente uma série de arrumação de pontas, assim, né. O Danny Rand, né, o Punho de Ferro, né, no caso, ele sobreviveu a um acidente de avião, ele ficou isolado durante vários anos, né, em uma cidade mística, né, que tem como uma das suas principais filosofias aí as artes marciais, né, pra se defender das diversas tretas místicas, né, que envolve uma cidade mística, que tem muito misticismo. Se você não entendeu, tem muita magia. Exatamente. E aí, qual que é a treta, né? Ele decide voltar a Nova York, né, só que essa volta a Nova York também traz à tona outros problemas que não tem a ver com a parte Kung Fu do Danny Rand, né, que tem a parte familiar dele, né. O pai dele possuía, né, uma empresa de grande nome, né, e essa empresa, inclusive, continua no regresso dele, né. Então, parte aí do começo da trama é nós acompanharmos aí o Danny Rand tentando voltar ao mundo real, entre aspas, aí, né? Se recolocando como pessoa, tentando encontrar, ó, os detalhes de legado, né, da família, encontrando velhos amigos, né, ou nem tão amigos assim, né? E no meio de tudo isso, tentando encaixar, né, com os conceitos aí que envolvem a cidade mística de Kunlun, né? Não, eu só quero deixar um adendo, mas vamos pensar assim, você tem um amigo e a família dele morre e a sua família vira sucessora do grande império, certo? Aí vem um cara, tipo, sei lá, 15, 20 anos depois, e falar, oi, eu sou o Danny Rand, eu vou tomar conta de todo o império que você construiu e tomou conta durante esses 15 anos, tá? Pode ir embora. Na moral, eu chego assim, segurança, desova esse cadáver. Eu concordo, cara, tipo, não dá pra acreditar de imediato. Assim, depois de 15 anos aparece um cara à porta da minha casa, na porta do meu trabalho, ok? Falando assim, opa, beleza? Sabe aquele moleque que morreu há 15 anos? Não morreu, sou eu. E eu quero estar de volta aqui na porrada toda e mandando tudo. Antes de tanta gente falar da série, de um pouco que envolve toda essa continuação aí desse universo da Netflix, né? Vamos aproveitar aí um momento para falar um pouco que eu gosto, né? Que é de quadrinhos, né? Nós tivemos a oportunidade já para falar de Punho de Ferro, né? Num Projeto X exclusivo sobre o tema. Nós abordamos para falar, se não a melhor, uma das melhores sagas, né, do Punho de Ferro, né? O run chamado O Imortal Punho de Ferro. Lá nós detalhamos um pouquinho a repaginação redenção desse herói, né, que a Marvel fez em alguns anos, né, um pouco da explicação de legado do Punho de Ferro, mas trazendo um pouco disso aqui pra esse cast, assim, né, vale lembrar, né, que o Punho de Ferro, ele é um personagem de quadrinhos bem antigo, né, ele foi criado aí por volta dos anos 70, né, com... Ele é antes ou depois do Luke Cage? Ah, acho que é da mesma época, viu? Porque, inclusive, no cast nós explicamos, né? A gente falou isso no cast do Luke Cage, que eles vieram juntos, pode ser. Isso. Mas é o que é importante, assim, o Punho de Ferro, ele vem daquele movimento aí de cinema, né, americano principalmente, que enaltecia certos movimentos, né, e no caso aí o Punho de Ferro, ele se aproveitou do movimento aí Kung Fu, todo estrelado aí por filmes de vanguarda como do próprio Bruce Lee, né, e diversas outras lá iniciativas de Kung Fu que nós tivemos aí perto dessa época, né. Então ele foi um personagem que foi feito pra abraçar essa onda, né, criado, se não me engano, acho que pelo Roy Thomas, e a partir disso eles usaram ele como pretexto pra utilizar todo esse lado aí de porradaria da Marvel, né, de Kung Fu, a própria cidade mística aí, depois de um tempo que eles foram trabalhando os conceitos, ele tem algumas coisas bem legais, mas de resumo da ópera, assim, o Punho de Ferro, né, dos quadrinhos, né, ele também se chama Daniel Rand, né, a base dos poderes dele tem bastante a ver com o que nós vemos no seriado, né, então ele perde a família em um acidente trágico, a família era, assim, dona de um grande legado corporativo, né, e a partir desse acidente, só o Danny Rand, né, sobrevive, né, os dois pais dele morre, e ele é encontrado por monges dessa cidade mística aí, né, chamada Kunlun. E aí, a partir desse resgate, ele é acolhido pela cidade, né, ele passa sobre todo o treinamento aí de guerreiro, né, como toda a dinastia da cidade seguia, até que em determinada situação lá, por seleção e mérito, ele consegue conquistar o título aí de Punho de Ferro, né, que logo mais a gente aproveita até pra explicar durante a série, né, qual que é o conceito, o que que ele tem que fazer e tal. Guardião. Né? Nós vamos discutir um pouquinho aí desse contexto, né, do que tá rolando em Punho de Ferro, né, que é a última série lançada, aconteceu cronologicamente depois de tudo que a gente já viu também, e discutir um pouquinho sobre os personagens, fazer um negócio assim mais spoiler free, e aí depois no segundo momento aí, obviamente, dar nossas opiniões mais pesadas e deixar as expectativas aí pros defensores, né. Perfeito. Você tava falando bem e explicou bastante, assim, como que é a visão do Punho de Ferro, ainda mais pelo lado quadrinho. Um pouco que eu conheço do Punho de Ferro são por animações, como, por exemplo, do Homem-Aranha, que ele aparece, tem outras animações da Marvel que ele aparece. Cara, pelo que eu conheço, pelo que eu sempre vi, ele sempre foi um cara muito zen, muito zen. Eu não vi tanto isso na série, tipo... Eu discordo, vocês falam, mas eu discordo desse ponto. Eu, assim, todo mundo deve já saber que eu não gostei. Mas é aquele ponto. Uma coisa que eu tenho coisas que eu gostei na série. O primeiro fato é aquela parte que eles meio que abdicaram da parte policial, sabe? Que eu reclamei no Luke Cage, na Jessica Jones, no Demolidor. Isso eu gostou. Isso eu gostei. Isso eu gostei. Que eles abdicaram. Mas eles não souberam aproveitar o que eles tinham. É um dos melhores episódios, o 9, eu acho. Foi dirigido pelo RZA. Quem não sabe é o rapper. Fez soundtrack do Jungle, Pacific Rim, Blade. Ele dirigiu e é um dos melhores episódios. Mas a série em si, o conglomerado da série é um lixo. calma. Não, vamos lá. Alguns atores eu gostei. Eu não gostei do ator do Danny Rand, porque a Netflix tem aquele mesmo problema de sempre. Eles precisam contratar um coreógrafo de luta. Eu não sou um cara muito exigente e apegado a atrizes ou atores aí que vão interpretar certos papéis aí adaptados, né? Geralmente eu tento relevar, assim, ficar de boas e ver o que o cara vai fazer. Também. Mas eu concordo um pouco, tá, Tenshi, que a escalação do elenco, né, principalmente aí do Finn Jones, ela ganhou em alguns aspectos e obviamente os caras que fizeram esse cast aí sabem disso, né? O cara vem de Game of Thrones, né? De outras iniciativas, né? Traz um nome, traz um contexto lá. O próprio Finn Jones ali, ele se dedicou mesmo, né? Estudou um pouquinho dentro do possível dele lá. Deu o gás dele. Mas o que rola, né? Beirando, assim, o meu ponto crítico, né? Vendo o personagem, qual que é o lance? O cara, ele se dedicou, fez o papel lá dele lá, mas ele não tem o biotipo, né? O físico, né? De realmente um artista marcial, né? Isso. E isso a gente compara, né? Eu não sei se vocês curtem esses filmes chineses aí, uhum. japoneses, que saem direto aí com a porrada de artista marcial desconhecido, né? Sim. Até aquela, até a última leva famosa aí do Jet Li, né? O próprio Jet Chan, uhum. o Tony Jaa lá, o mais recente, que né? É o mais recente. São artistas marciais plenos, uhum. né? Que fazem a execução desse papel de maneira legal. E, pô, pensando num universo que é baseado em artes marciais, em misticismo da Marvel, né? Eu acho que é um vacilo muito grande eles Sim. não tentarem colocar no cast um cara que tenha mais essa frente de lutador do que só um artista e tal, né? Até porque a etnia do cara lá ser louro e tal, não é algo que pedia muito, assim, de encontrar pessoas com esse tipo de, Sim, de perfil, várias. Né? Eu acho que isso foi um vacilo, assim, por mais que ele faça lá, ó, as paradas do Tai Chi, ele faz os movimentos, assim, de certa forma certos, é uma, até onde eu tenho conhecimento. Essa é uma parada que eu gostei nele. Quando ele faz aqueles movimentos, sabe? Quando ele tá acordando, que ele faz o movimento meditando. Tal, aí eu vi o Punho de Ferro, sabe? Eu vi o personagem, eu consegui enxergar ele ali. Eu concordo, mas não teve muito disso, entendeu? Eu acho. Não teve. Foram momentos específicos. Falando só um adendo aí sobre o Danny Rand, né, além de tudo que a gente comentou, ele é um cara que, conforme, assim, um soft spoiler, a gente descobre que ele não terminou o treinamento dele em Kunlun, né, ele tá mais ou menos com um comportamento entre um fugitivo ou um cara que realmente deixou lá, a gente não entende muito isso no começo, né, e isso até fica bem no ar. E isso até reflete um pouquinho a maneira isso. como ele luta, né, isso serve talvez até de muleta, ou desculpa, né, pra falar que por que o cara ainda não é o Zika, porque... Não, isso não é muleta nem desculpa, não. Ele ficou fucking 15 anos lá no lugar, velho. Então, eu acho meio zoado, assim, porque ele era pra ser o expoente máximo, assim, de arte marcial. Ele apanha, ferro, tipo, cara. Pra uns caras nada a ver, saca? E isso é meio ruim, assim. Assim, como Punho de Ferro, né? Criticando ele como Punho de Ferro. E a parte mais comportamental dele, ele tem alguns paralelos, assim. Ele é um cara bem aéreo, assim, bem... bem atípico, assim, das situações. Ele tá meio, assim, na vibe dele, né? Um cara zenzão. Tal. Só é. Tem um pouquinho da positividade lá. Coisa... Ele é retardado, na verdade, né? Desculpa. Ele age como um garoto de... beira a infantilidade mesmo, né? Talvez por causa do amadurecimento que ele não teve em sociedade, né? E isso é um reflexo da história. Ou por falta mesmo de vontade dos caras escreverem um personagem aí legal, né? Mas eu acho que é difícil porque ele, óbvio, né? É o protagonista, então tem muita expectativa em cima dele. E essa personalidade incompleta dele, né? Por mais que seja algo que deixa pra outros seriados, né? Até pro futuro da série. Mas eu acho que, pra mim, ele já tinha que ter vindo como herói formado e completo, né? Assim como a própria Jessica Jones e o Luke Cage já são, né, no seriado deles. Que você, assim, a integridade do personagem já é bem firmada, né? Ele já tem um pé bem no chão. Ele é como se ele ainda estivesse tentando descobrir o jeito que ele tem que agir como personagem, sabe? Então. Eu não curti ele não muito, tô nessa não. Vibe, não. Eu também não. Isso eu não achei bom, não. Eu gosto muito da série, assim, eu me diverti muito com ela, mas tem, ó, obviamente, né, tudo tem ponto positivo e negativo. A próxima personagem, eu considero ela, assim, mais um personagem de apoio do que uma coadjuvante. Ah, não, eu considero ela uma coadjuvante, cara, ela aparece sempre, cara. Ela é uma escadinha, cara, o problema é que ela é uma escadinha, transformar um personagem tão bacana numa escadinha. Pra tentar deixar ele melhor, sabe? Vocês precisam de alguém de base, que é foda, mas ele tem que ser melhor que essa pessoa, então bota outra, sabe? Eu não gostei dessa pegada pra ela. Que é a Colleen Wing, que é interpretada pela Jessica Henkin. Muito bom cast. Daqui pra baixo, né? O cast é bom. Mas ela é descendente, né? De japoneses e chineses. Yes. Não é isso? Isso. Tá enganado? Acho que é isso. E ela ensina karatê e ela tem uma certa dificuldade no dojo. E ela encontra o Finn Jones e eles começam a se ajudar, né? Uma ajuda mútua. O que eu falei... Pelo fato dela ser escadinha, não deu chance do personagem florescer como ele realmente deveria ser, sabe? Eles ainda tentam fazer um link com o passado dela e pegam um personagem que eu acho maneiro, que cagaram o personagem. Mas essa construção dela faltou muito. Tá. Tiveram que construir uma karateka foda pra mostrar que o Punho de Ferro lá é mais foda ainda, né? E talvez não precisaria desse argumento, né? Mas o lance legal... dela, assim, acho que como muda, né, acho que o mistério lá que ronda em torno dela lá, e a gente vai comentar nas zonas de spoilers, dá um pouquinho mais de importância pra ela, né, e do contexto que tudo que tá acontecendo. E de novo lá, esse lance de coincidência ou não, tem explicações, né, mas... Outros personagens bem importantes, Ward Mitchum e a Joy Mitchum, que são dois irmãos que foram amigos, entre aspas, né, do Danny Rand na infância dele, né? Sim, sim. Cresceram com ele, né? Cresceram com ele, porque os pais deles trabalhavam juntos, então logo eles cresceram juntos. E quando o Danny volta pra Nova York, ele vai atrás do Harold, que é o pai dos dois, né? E encontra os dois como donos da Rand Corporation. Da organização, né? Isso. Rand, né? E esses dois, cara, são dois personagens que eu gosto. Eu prefiro até o Ward. Eu tenho conflitos de amor e ódio eu com também, esse cara. Eu prefiro. Porque, mano, esse é um cara que sofre, ele faz merda. Mas ele sofre, cara, ele sofre muito. Sabe o que eu acho da hora do Ward? É, eu guardei pra até agora, assim. Esse é um dos motivos que eu mais me diverti na série, cara. Toda vez que o Ward aparece, principalmente no começo dos primeiros episódios, assim, ele tá sempre 100% putaço, tá ligado? Tá parecendo o pinguim lá, 100% putaço, high mod. O cara tá toda hora bravo, mano. Toda hora ele tá puto, mano. Mas é isso mesmo. Ele já vem puto, né? Ele já vem com a cara fechada. Cara, e quando a merda... atinge o ventilador, ele é o primeiro a desmanchar. Eu me divertia muito vendo ele bravo, porque, sei lá, mano, tá engano, sabe, abstraiu. O lance dele, ele é um personagem, tipo, realmente atormentado, problemático, né, com diversos fatores, né, que levaram ele a ter essa personalidade lá, as coisas que deixaram ele da maneira que ele é, né, a situação até do pai dele, que a gente acaba bem no começo da série descobrindo que ele não tá morto, né, que eles anunciam o pai dele como morto, e bem no comecinho da série eles mostram, falam que ele tá vivo e tal, né, e todas as decisões e sucessos da empresa que o Ward conquistou, na verdade, não foi dele, né, foi do Harold, que a gente vai comentar mais pra frente, assim, mas é... E aí, por causa disso, diversos outros tipos de problemas aí estouram, talvez, por causa dessa origem, né? Olhando, assim, mais o Ward. Só pra fechar aí os irmãos, né? A Joyce é o contraponto. Ela começa sendo a mais equilibrada, né? E meio que tudo certinho e tal. Acaba toda e aí, por causa das merdas aí que vão acontecendo na série, ela acaba, mano, muito deturpada, assim, né? E é a consequência de bases de apoios familiares, né? E até de amizades aí que faltaram, né? Pra ela ter um desenvolvimento, assim, mais feliz, né? Por isso que o final dela, até no seriado, sem dar muito spoiler, acaba sendo tão sombrio, né? E tão esquisito até, na verdade, né? Destoando muito, assim. Uhum. Não sei se foi proposital, mas ela dá aquela sensação de pessoa bondosa da série, sabe? Aquela pessoa que prega pelo justo, tem um bom coração, não sei o quê, apesar das situações aí corporativas. E, obviamente, ninguém é 100% branco ou preto, né? Todo mundo tem um pouquinho de nuances aí. Exato. A gente tem também o Harold Mitchum, né? Interpretado pelo David Wenham, o nosso... saudoso Dilos do 300 de Esparta, o Carl do Van Helsing e o Faramir do Senhor dos Anéis. Ele foi dado como morto, não estava morto, e ele estava tomando conta da Corporação Rand, né? A gente, quando entrar na zona de spoiler, a gente dá uma aprofundada nele, porque ele é um personagem bem importante para a trama da história. Mas dois personagens que eu quero comentar aqui, querendo ou não, eles estão correlacionados, né? Porque é o Bakuto, que é interpretado pelo Ramon Rodrigues, e o Davos, né? Que quase não apareceu, tipo, em metade da série, mas... Mas a aparição do Davos dá um gás legal pra série, cara. Muito. Eu queria saber. Eu gostei muito desse cara. Nos quadrinhos ele aparece... Aparece, mas é outra pegada. É outra pegada? Ele é um pouco diferente. Bem diferente, assim. Falando do Bakuto, ele tem uma grande importância na trama da série, acho que é até difícil, acho, comentar um pouco dele assim, só de novo aquela crítica, tinha tudo pra ser um oriental aí, né, tal, e não é. E o Davos mais ainda, saca? O Davos é o cara que treinou pra também ser o Punho de Ferro, ele falhou, mas como ele é um nativo, ele é um local, o orgulho dele fere muito ele, porque, pô, um estrangeiro conseguiu ser o Punho de Ferro e eu não. Então, essa é a base do Davos e é o que a gente conhece aí um pouco dos quadrinhos e também funciona pra série. Essa é a base dele na série. Lá. Mas como trama, ó, acho que tem muito que evoluir. Eu vou deixar um pouquinho essas críticas aí pra zona de spoiler, pra quem tiver coragem ou já tiver visto. E pra finalizar, também já falamos aqui, mas temos, como sempre, o elo de ligação entre todas as séries da Marvel Netflix, que é a Claire Temple, Rosario Dawson, né? Então, gente, antes da gente começar a falar spoilers, a gente vai colocar umas expectativas aqui pra quem ainda não assistiu a série, o que a gente acha, o que vocês esperariam que a gente falasse pra você, ao menos, se a gente aconselha você a assistir ou não. Voto meu, eu aconselho vocês a assistirem. Não é uma série que, tipo, eu dou 10/10. Eu sou um cara fácil de dar 10/10 pra qualquer coisa. Mas eu... Entendido. Eu... Hã? Nada. Mas eu gostei da série. É que realmente eu acho que eu tava com um hype bem elevado pra ela. E ela não me entregou tudo que eu esperava naquele hype. Tanto é que é uma coisa que eu não gosto muito, é ficar hypado. É uma série boa, eu aconselho. Se você também, assim, vai, mesmo que você não goste ou viu críticas e não sei o que, enfim, o pessoal tá falando que não gostou, alguma coisa do gênero. Cara, se você já assistiu Demolidor, Demolidor 2, se Jessica Jones e Luke Cage, toma vergonha na cara e assiste, tá ligado? Só isso. Pra mim, ela não é a melhor série entre as da Marvel, pelo contrário, ela é, na minha opinião, é a pior entre todas as da Marvel, no sentido que também, pode falar, nenhuma da Marvel é ruim. Pra mim, eu dou, tipo, nota 9 pra cima de qualquer outra. Nossa senhora, da Marvel. Que é isso? Eu gosto, eu falei, eu sou um cara fácil de dar 10/10, gente. O Iron Fist me dá um 7,5, quase 8. Tá ligado? Mas é uma série legal, eu aconselho. Faltou lutas boas. Faltou coreografias melhores, assim como o Tenshi falou. Faltou Zen. Então, vamos lá. Eu indico a pessoa ver a série. Provavelmente vocês não imaginavam que eu diria isso. Não, eu achei que você indicaria, que senão também eu ia te Tem, desse já esperava o Tenshi aí, modo Ward 100% putaço. Putão. Não, mas então, eu indico pelo simples fato de que muita gente que vai assistir essa série já assistiu as outras, né? É muito difícil você ter alguém que só assistiu Punho de Ferro. É muito fácil você ter alguém que só assistiu Demolidor. Uhum. E continuou com as outras, né? Eu não, assim, minha opinião, eu não gostei da série, mas eu achei ela melhor do que o Luke Cage. Talvez eu tivesse tão pô, eu dormi no Luke Cage, velho. Você tá louco. Com essa certa comparação que eu fiz entre a Luke Cage, ela achei melhor. Ela demora muito pra engrenar. Ela engrena nos 5 episódios finais. E quando fica boa, ela acaba. Pra mim, isso é a maior decepção que pode ter, sabe? Ela faz um gancho, mas você não sabe se vai ter a segunda temporada ou não. Mas, no final, se fosse pra dar uma nota igual ao Mugi, eu até daria um 7 pra série. Pra quem deu 4,5 pra Luke Cage... Eu vou falar que Punho de Ferro, ele tem a síndrome de Cavaleiro do Zodíaco, assim. É uma ideia muito boa, porém muito mal executada também, saca? Então, tipo, tinha coisas muito, muito legais pra fazer, né? Com os conceitos, com as ideias do próprio roteiro e a linha de roteiro que a gente tem lá, falando sem spoilers, é bem legal. Pô, tem uma virada de plot, porra, pesadíssima, né? Tem umas resoluções aí e uns turnovers legais. Mas acho que a execução aí, a maneira que os caras fizeram, acho que deixou muito a desejar. Acho que isso que foi o problema, né? E, obviamente, a galera com expectativa lá em cima, meu, cai matando mesmo, né? E quando você vê tanta coisa que podia ser melhor, você até enxerga coisas, maneiras que você... Porque às vezes você fala, puta, eu não gostei tanto disso, mas eu não sei como resolver a situação. E no Punho de Ferro, às vezes, os negócios são um pouco mais evidentes, né? São, às vezes, até mais técnicos do que de roteiro, né? Apesar que de ter umas paradas de roteiro bem zoadinhas também, né? Mas, no geral, assim, o que eu vou falar é isso, assim, acho que eu recomendo também, se divirtam mais ainda com o Ward 100% putaço em todo momento. Toda vez que você vê esse cara agora, você vai lembrar que ele tá bravo e vai dar risada, porque eu não sei. Pinguim putão 100%. Putão 100%, mas isso aí, faltou um pouquinho de arte marcial, sim, e eu concordo com a galera, né, pena, que pena. Agora a gente vai poder soltar um pouco, não acima do limite, por favor, tente, tá? Vamos falar um pouco mais com spoiler free, tá? Então, se você, por um acaso, não assistiu ainda Punho de Ferro e está escutando esse podcast, a gente peça que você arque com suas próprias consequências ao escutar o resto daqui pra frente. Okay? Isso aí, apenas os mais bravos guerreiros. primeiro, galera, primeiro de tudo, cadê a porra do dragão? Cadê? não, calma, antes disso, cadê a porra de Kun-1? Caralho, você tá de sacanagem. Assim, eles não mostraram nada sobre Kun-1, né? Eu achei bem empolado. Eles mostraram um portão de pedra. Vai, no último episódio. Não. Vai se fuder. No último episódio, pode crer. Nem o Davos veio caracterizado, velho. Ele não veio com roupinha nenhuma. Eu imaginava ver, tipo, algumas cenas deles treinando. Tipo, um flashback. Coisa do gênero. Não precisava ser, tipo, um flashback de um episódio inteiro, tá ligado? Eu imaginava. Mas, tipo, sabe que formato eu pensava que foi de ferro ia ter? Ia ter o formato Arrow. Ia ser uma boa. Ah, you have failed, they see the punho de ferro explorando o cara, né? Não, o lance de cara. É assim, metade do episódio é o presente, outra metade é o passado, entendeu? Porque, tipo, como o personagem ele tem base aí 15, né, 10, 15 anos aí de ausência na cidade lá, e vai ter um treinamento, uma trama, por que que ele sai da cidade? Pô, por que que eles não encaixaram isso, né? Por mais que, sei lá, a Arrow já gastou esse formato, mano, quando o bagulho faz sentido, não tem problema, né? Formato assim, a série inteira, cara. Podia ser, mas tipo, só pra, pelo menos, dar o tom, né? Por que que ele saiu de Kun-Loon? Qual que eram os conflitos que ele tinha lá, podia, né? Pegar, tipo, dificuldades. Alguns episódios se deixar assim, tipo, nem muitos, tá ligado? Cara, coloca, tipo, dois, três episódios. Tipo, e não, um episódio resolvia isso, mano. Pode ser. Um episódio você fundamentava porque ele saiu, você mostrava Kun-Loon, as pessoas iam entender melhor. Eu não sei, eu não precisava mostrar o dragão, vai. Acho que o dragão é uma CG fodida demais. Mas a cidade, você consegue caracterizar melhor. Eu não tô manjando dragão. Ia funcionar que nem aquele episódio do Luke Cage na prisão, cara. Um episódio daquele já botava todo o tom. Isso. Do personagem. Mas vamos... Assim, só pra fechar o tópico. Expliquem o dragão, por favor. Você quer ver o dragão? Ele tem que matar o dragão pra absorver a energia dele. Basicamente é isso. É que aí um spoiler até pra quem viu a série, tá ligado? A tatuagem do Twin de Ferro não é uma tatuagem, tá ligado? Ele é um dragão. É uma queimadura. Assim, e aí ele vai explicar a marca como do dragão, tá ligado? Depois ele explica como que ele consegue essa marca. Mas exatamente, só falando de Kun-Loon, assim, talvez eles não quiseram mostrar Kun-Loon. Obviamente, talvez pra economizar, né? Mas talvez pra deixar isso pra um segundo momento, a segunda temporada, trabalhar mais, não sei o quê. Mas eu acho que foi um vacilo, porque ele o começo da história, esse lance dele retornar assim, foi muito arrastado. Acho que foi tipo uns 2-3 episódios. Foi. Apesar foi de ter umas paradinhas, arte marcial, introduzir personagem de novo, né? É algo legal, assim, mostrar que ele tá tentando reviver o lugar. Ele introduziu o personagem, mas não construiu eles, entendeu? Isso é muito ruim. Na moral, eu achei que demorou muito pra ter uma cena, tipo, do punho dele energizado. De ferro, né? Tá ligado? Também. E eu achei que não foi tão impactante, tipo, ele usar aquilo e quebrar uma porta. Não foi, sabe, quando o seu coração acelera, né? Quando, mano, caraca, ele vai moral, usar agora. Sabe o que eu queria ter visto? Tipo, uma coisa que eu acharia foda, tá ligado? Tipo, meu, não é uma coisa complicada. Imagina todo mundo, tipo, indo em cima dele, socando, você fecha aquela cena por cima, tá ligado? Tipo, a eu câmera por cima. Eu pensei que ele ia usar ali, velho. E, tipo, todo mundo fechando, aí ele... Pô, explodiu todo mundo com um punho lá e colocando a mão pra cima, eu falei, eita, caralho. Legal. Essa parada assim de tacarem ele lá no asilo, lá não sei o que, cara. É um negócio sem noção. Acho que, tipo, nem pra ser engraçado direito assim funcionou. Assim, não, ficou, não achei ficou legal. Meio creepy assim. Não, eu achei horrível aquela cena. Eu achei que ficou sem noção. Mas assim, a introdução dos Beacon lá, né? A situação que eles estão lá funciona legal. Eu acho que aí funciona legal. O Harold doidão lá, a gente percebe que ele tá sob os efeitos lá, tipo, da ressurreição lá do tentáculo, né? Isso é tipo como se fosse um, entre aspas, aí, um poço de lara. Usaram aí falando quem gosta de quadrinhos, né? Então, tem uma consequência, né? Ser revivido, e a própria Demolidor lá explicou isso. Pra mim isso, é bem igual o poço de Lázaro. Os caras ficam meio doidão e vai sendo gradativo, né? Os impactos. A família Mitchell, acho que tá legal, a dinâmica, acho que funcionou bem. A Colin Wing lá tentando se entender e ajudar lá o Danny Rand, ok, acho que legal, bacaninha. Mas aí eu acho que o primeiro, assim, grande marco, assim, é a introdução do tentáculo na série e como que eles fazem. Esse lance dele ser passivo faz sentido, a gente já discutiu lá na zona de spoilers, então pra mim, ok, assim. O problema é como foi muito direto, assim, ah, você é o inimigo do tentáculo, é tipo, eles mudam um pouquinho esse conceito do Punho de Ferro na série, né? Não tem tanta essa relação com o tentáculo. O importante do Punho de Ferro nos quadrinhos é ele proteger com um. Isso, não importa de quem seja. E aí no Punho de Ferro ele já deixa explícito, aí no Punho de Ferro já é uma parada mais explícita aí na série, né? Não, eu tenho que destruir o tentáculo. Tanto que agora nas minhas entrevistas de emprego eu falo isso. Ah, qual é o seu objetivo de vida? Destruir o tentáculo. Tentáculo. Contratada. Contratada. Mas eles fazem isso exatamente pra... Várias vezes eu comentei que eles estão tentando meio que ligar não o Luke Cage ao Punho de Ferro, mas estão tentando ligar o Punho de Ferro ao Demolidor. É, então eles têm que fixar o tentáculo como vilão supremo da franquia, por enquanto. Sabe? Uhum. E faz sentido, assim, com uma organização. Faz. Eles têm a parte que eu gostei foi a deles, quando eles tentam sequestrar a Joy, que é uma organização. Não é bem o tentáculo que tenta sequestrar, né? É uma outra organização que tenta sequestrar a Joy, ele ajuda ela. Sim. E vai conversar com o líder dessa organização. Essa, tipo a tríade, tipo japonesa, uma máfia chinesa. Uma máfia chinesa japonesa. Aí quando ele fala que é do tentáculo, o cara gela. E aquela parada que o Harold se veste de ninja lá, enfia um cutelo na cabeça do cara, é muito louco. Sabe, assim, eu posso pedir mais um favor, assim, seu humilde servo. Aquela cena é legal, sabe? Essa situação foi bem da hora, bem pesada, né? Foi da hora. Eu tô dizendo assim, dele matar o cara. Dizendo, o contexto todo da situação foi legal, foi, sabe? Foi. E é o começo do gatilho pra explicar como que ele tá se deturpando, né? Tá ficando doidão mesmo. Isso. Embora, assim, do nada, tipo, ele passou 15 anos normal. 15, sei lá, uns 10, 5 anos morto, eu não lembro agora. Exato. E depois do nada, assim, não sei se por causa do Danny Rand, assim, mas do nada ele pira foda, assim, ele frita. Que tipo, não é gradativo, né? Não, ele fritou, velho. Ele ficou malucão do nada, velho. Ficou louco. E como. Caraca, quando ele mata o assistente dele, pra mim, porra! Ô, ninguém liga pra aquele assistente, velho. Maluco, eu gostava morreu. Do assistente, velho. Porra, tipo, não tem polícia, os pais do cara não tão nem aí. Que é o moleque, porra? Que bagunça, né? Mas é meio caído. É legal esse lance do Harold ser meio refém do tentáculo também, né? Sim. Não poder se explicar pros filhos lá, ele meio que ficar de voyeur pra filha lá, porque não, ele não pode ter contato direto. Ele só fala com o Ord, né? Ele não fala com a Joy, ele só tem contato mesmo com o Ord, o estagiário lá, e com o Danny, né? Porque ele até fica impressionado quando o Danny encontra ele, e ele fala que ele é o inimigo do tentáculo, né? Do tentáculo. Ele é o inimigo, Swore Enemy of the Hand, né? Que ele fala exatamente assim. E ele fala, você é o inimigo do tentáculo? É, que bom, vem cá, senta comigo, vamos tomar um café. Porque ele meio que quer, ele tá maluco, mas ele quer se libertar. Não é? Então, essa é uma parada, essa é uma parada que eu gostei. É um lance de interesse mesmo, né? Ele sabe que ele é refém lá, mas pô, já que tá aparecendo um cara que pode resolver minha situação, eu vou aproveitar ele, né? Exatamente. Então, e notou que entra a Madame Gal, né? A Madame Gal pra mim foi um dos melhores personagens nessa série. A gente já tinha visto a Madame Gal no Demolidor, mas aqui consagra ela como ela é, né? E essa é a parada legal. Você sabe que ela é de uma das cidades celestiais, não sabe qual. Qual é? E sabe que ela tem um chefe. Aí já começa dizendo que aí ela tem um chefe. Nos quadrinhos é dito isso, só pra saber. Ela não tem assim tanto. Eu não lembro da Madame Gal nos quadrinhos, só lembro do Davos e de outros meia dúzia. Não... Entendi. Eu também não conheço ela pelo... É, só pra colocar a não entendidos assim como eu. É, essas cidades, cada uma é representada por uma arma imortal, é isso mesmo? Isso. Ah, é isso aí. Aí tem um campeonato e sempre sobra o Punho de Ferro, porque ele é o principal. Ele mata todo mundo. Entendi. Mas aí, qual que é o lance? Então, resolve essa primeira parte da Hydra lá, né? Eles dão a correria dele lá, levam a Claire pra China, do nada. Mano, tipo, what the fuck? Vamos pra China, partiu. Acabamos de nos conhecer, vamos pra China. Vamos pra China brigar contra o tentáculo, caralho. De novo, assim, como a Claire aparece direto, acho que é uma crítica bem justa, assim, porque, porra, por que ela não liga o telefone e chama o Demolidor, a Jessica Jones? Todo mundo, tô com um problema foda. Não, porque ele provavelmente tá... Pô, vamos lá pra não, China. Não, Luke Cage é o boy dela, velho. Você não, imagina que uma mulher liga pra tu e fala, tô com um problema foda com os ninjas, ele, tô chegando. É isso que você faz, velho. Uh-huh. Você não fica tentando resolver com um bando de estranho que você encontrou há 2 dias atrás. Isso foi meio esquisitão, assim. E aí, só voltando um pouquinho aí, antes da Claire Temple, a Colleen Wing funcionou legal no comecinho, assim. Esse mistério, uhum. A gente entender quem que ela é. E aí, quando a gente tem a primeira virada maior da série, né? Quando eles descobrem lá que a Colleen, na verdade, é do Tentáculo, né? Que é uma isso. divisão lá do bem do Tentáculo, tipo programa de trainee do Tentáculo, que é alocação de jovens e não sei o que. É, jovem aprendiz, né? Pra mim foi um puta, tipo, what the fuck, man? Tá ligado? Tipo, eu tinha imaginado que ela era bem no começo daquela cena de perseguição, sabe? Porque quando ela dá aquele pulo, que só ele conseguiu, porque ele tem os poderes mágicos e tudo entendi. Mais. Quando ela dá aquele pulo também, eu... Opa! E ela tá olhando assim, meio que por cima, meio que sabendo o que tava acontecendo, uh-huh. sabe? Falando mesmo assim, não sabendo eu quem tenho era. Um mistério. É, eu fiquei bem você intrigado. Vê isso, Simba, tudo o que seu olho alcança é seu, mais ou menos isso. Eu fiquei bem intrigado quando o Bakuto apareceu pela primeira vez. Isso. Sim. Tipo, eu falei... What the fuck, tá ligado? Tipo, esse cara deve ser importante, mas por que que ele apareceu? Quem que é ele? É, quem que é o sensei dela, né? Caramba, ele é um sensei. Sensei já... Cara, já... Eu teria mais meu respeito se fosse um asiático. Porque você... Porra, o sensei vem um mexicano. Não. É de caralho. Novo, né? É vacilo de casting, né? Ah, eu não sei. Vacilo, pra mim, velho. E pra mim difere muito isso. Ah, Mugi. Assim, apesar... Eu tenho duas versões do Bakuto que eu conheço. Uma é que ele tem aqueles negócios tatuados na cara. Sabe? É que ele não é bem um asiático, né? Eu acho que ele tá bem parecido com até com o cast que eles escalaram. Não, porra, aí, ó. Mas aquela, né, cara? Tá faltando asiático nessa porra, velho. Você tá falando de Kung Fu. É. Assim, o cara, ele atua muito bem. A postura dele, né? Atua. Como atua, pô, fica eu sussa, gostei mas... Dele, gostei bastante. É o Ramon Rodrigues. Ramon Rodrigues. Grande família japonesa. É. Clã Rodrigues. Grande Rodrigues, né? Desculpa, ele não é mexicano, ele é de Porto Rico. O Bakuto, ele meio que entra, assim, quase no mesmo tempo que o Davos, né? O Davos entra de um lado, o Rodrigues do outro. Mas what? Só dando um adendo do Rhodes, que a gente falou que eles vão pra China meio louco e lá acontece uma das melhores cenas. Uhum. É, eu acho que antes de ir pra China, na verdade, eu acelerei errado, assim, é. Tem o bagulho dos desafios lá, não tem? É, eu queria falar muito né? disso daí, porque, cara, what the fuck, mano, eu não entendi o final daquilo, velho. Tipo, eu fiquei não. muito, tipo... Meu, os caras estão ali, por que eles não se matam? Ou um mata o outro não se mata. E eu falei, cara, qual que é o lance? Isso foi, falando desses desafios da Gal lá, qual que é o lance entre aspas? Né? Porque o que eu entendi, assim, os caras são inimigos há gerações, assim. Aí do nada uhum. aparece um punho de ferro lá com uma filosofia um pouquinho mais cabeça aberta, né? Então ele ia se permitir colocar naquela situação. E a Gal oferece, ó, vamos fazer uma trégua aqui, tentáculo e punho de ferro lá. Aí não é nem comum, né? Punho de ferro. Ó, se você quer seus interesses, você se bota aqui no desafio. Se não, coisa. Eles tentaram, ela tentou apaziguar, aproveitar a situação lá pra botar esses desafios. Foi muito acelerado, né? Ela juntou lá os caras, lá os carinhas... Foi um episódio, pô. É, então... Final de um episódio, ela junta os caras... Tem a própria mina das picadas lá, é uma referência ao quadrinho lá, a Noiva das Aranhas, lá, não sei o quê. Não exatamente a mesma personagem, mas o estilo, o modo operante, assim, né? É, mas foi muito aceleradão, assim. Aí o Danny Rand, ele passa nos lá, desafios, né? Tem os russos lá, que lutam iguais, e tem o... Tá aí. Essa é uma parada. Eu esqueci o nome agora do japonês maluco lá das armas. Quando ele entrou, falei, caralho, esse cara vai dar uma surra. Pô, personagem nele. Foda, né? Personagem foda. Ele tava bem construído em uma cena. Você sabe que como é difícil fazer isso? Uhum. Construir um personagem e aparecer em uma cena é cagar um personagem. Simplesmente cagam ele. É, foda-se. Tipo, aí o Danny Rand consegue ganhar dele, assim, relativamente até de boa. Só que quando ele vai lutar com um capanga zoado, ele apanha, tá ligado? É. Aí eu falei, cara... O cara mata uma divisão todinha lá e... Nossa, tem umas paradas assim e que aí, é... Uhum. E aí, tipo, meu, na moral, eu tava botando mó fé nessa Gal, tá ligado? Tipo, aí ela manda, tipo, ser a foda-se as regras, tá ligado? E, tipo, tudo que você... Mano, se ela quisesse cagar as regras, por que ela não cagou desde o início, tá ligado? Porque ela achava que algum deles podia matar o punho de ferro, sabe? É assim, em vez de você cagar do início, vamos ver o que acontece e eu cago no final. Aham. Uhum. E se ele perdesse o desafio de maneira legítima, ela tinha lá o argumento dela lá pra levar pra Kun, ó, seu campeão perdeu aqui... Agora é tudo meu. É. entendeu? Entendi. Essas paradas. Tá, beleza, mas eu realmente... Ela é um vilão, meio... cara. Ela segue as regras até quando ela precisa. É, entendi, conveniência. Eu tenho um problema quando você também apresenta um personagem foda em uma cena, caracterizou um personagem em um frame, que é o Zou Jangla. Uhum. E você caga o personagem de novo. Era o cara que era bêbado lá, né? Conceito é maneiro, né? Bêbado. Ele, inclusive, ele fez o casting, né? Pra ser o principal, né? Pra ser o ele Danny Rand. Ele quase foi o Danny Rand. Quase foi. Pô, eu acho que teria umas lutas melhores com ele, hein? Teria. Porque ele é porque descendente, eu né? Eu gostei, tipo, dele lutando like a bêbado, tá ligado? Foi da hora. Muito massa, né? Foi muito massa aquilo, tá ligado? Tipo... Eu acho que, assim, não querendo desmerecer, já desmerecendo, mas eu acho que teria uma luta bem melhor. Não, assim, isso teria, porque óbvio. Você vê, né, eu e o Rods, a gente comentou bastante bem no comecinho, que aqui na Zona do Spoiler a gente ia falar mais, que é exatamente isso, sabe, são cenas como essa que transformariam uma série numa série muito boa, sabe, ela sairia de, sei lá, de um 7 para um 10, se você conseguisse manter a caracterização da luta, que nem foi dessa, sabe. Que isso. Porque essa luta foi um espaço confinado, né, querendo ou não, foi um espaço menor, a famosa cena do corredor, uhum. Eu prefiro falar que é a famosa cena do espaço confinado, sim, foi muito boa, uhum. Tanto o diálogo, certo, dos personagens, a caracterização do Zou Cheng e a luta, sabe, por que eles estão lutando, porque, tipo, um quer destruir a mão e o outro até quer proteger a mão, sabe, eu até pensei que eles iam trazer o Zou Cheng em outros episódios, mas aí ele soca o cara até... Ele arrebenta o cara, aquele cara tá morto. Morreu. Cara, eu fico puto com isso. Muito puto, exatamente porque depois dele... 100% você... putaço, Ward Mode. 100% putaço, pinguim de gravata, Ward sabe? Mission... Ward Mission Triggered. I like. Mas caramba. Porque depois disso você tem um pouquinho mais do Davos, né? E é como se eles tentassem botar, sei lá... anos de história do Punho de Ferro em 3 episódios, sabe? Então foi bem acelerado. O Rods falou disso. Exato, foi corrido e foi lento ao mesmo tempo. E foi corrido porque eles dividiram tipo, em 4 partes. Aí, nesse finalzinho da China, eles resolveram então essa parada da Gal lá, levaram ela sob custódia, lá depois a própria, o outro lado do tentáculo tenta resgatar ela, que a gente descobre lá pra frente. E aí a gente tem um outro, o principal turnover da série, que é o lance da Colleen Wing lá com o Bakuto e com o tentáculo do bem, entre aspas, né? Programa social de jovens que a gente comentou lá. Isso. Eu fico puto também de novo, cara, com tipo, 100% putaço Ward Mission. Ataca novamente. Cara, eu fiquei tipo, bolado. Mano, os alunos da Colleen, tipo, contra ela, tá ligado? Tipo, eu, cara, não tô nada, vendo né? isso, velho. Na moral, não, eu assim, não tô vendo isso, cara. Já tinha, tipo, esse explícito, né? Que ela tinha uma academia grande por trás e os melhores dos ginásios lá, ela podia mandar pra academia pra conseguir emprego, posições da sociedade. Tipo, isso tinha entendido. Eu pensei só não falaram que era uma bolsa de estudos numa faculdade, velho. Eu também. Eu tinha entendido que eles iam pra uma associação lá e... Não, eu pensei que era uma bolsa de estudos pra uma faculdade, cara, na moral. Foi muito mais, né? mas aí, tipo, aí essa segunda virada, esse segundo arco aí, tem introdução do Baco do lado, explicando lá, até ensinou o Danny Rand lá a fazer o bagulho lá do Xi, mandou um Tai Chi Chuan lá do maneiro lá na... Sim. E, só que logo em seguida já tem a contrapartida aí, que é o Danny Rand descobrindo lá o lance do tentáculo lá, ficou puto com você, ficou o Ward 100% putaço lá com a Colleen Wing, né? Fala, pô, como assim, né? A gente tava se envolvendo aí, você, tipo, é meu inimigo, tá ligado? Eu jurei destruir o tentáculo, mas não. Aí começa esses dramazinhos, não sei o quê. Mas e aí, por causa da situação dele tentar escapar lá daquela sede lá do tentáculo, não sei o quê, tem introdução a um outro personagem que tava só rondando a história, né? Que é o Davos. Parecia que ele ia ser um vilãozão da porra, mas no final ele não tinha matado os caras lá que ele tava perseguindo, não, né? Ele só tinha imobilizado e tava stalkeando lá pra entender o Danny Rand. E aí lá ele se bota como ativo e ajuda o Danny Rand a escapar e explica: eu sou o Davos, sim, eu era lá de Kunlun, vim aqui te ajudar, brother, não sei o quê. Somos melhores amigos e vamos lutar. E vamos voltar. E voltar e lutar, boa. E aí tem a famosa, o mais perto da cena do corredor, eu acho que é nessa parte aí, eu tenho, que eles estão escapando e aí, mano, tem aluno pra caramba tentando bater neles, tem, lá, cara. Eles começam a bater demais nos caras. Aí, tem um destaque aí de novo, né? Uma cena maneira, né? E legal. Pra... Eu não gostei tanto dessa cena. Ah, cara, mano, eles arregaçam os caras, velho. Mas eu achei que podia essa cena é legal. Ela foi lenta. Melhores combos entre o Davos e o Randy, o Pão de Pó. O que acontece? A coreografia foi meia boca. Então, essa é a parada. É, como ele tava lá no Taishi, ele não conseguia invocar o poder do dragãozinho. Sim, então, ele tava só naquela... Vagalume só lá. Vagalume, poder do vagalume. Então, ele só tava no soquinho. Eu concordo com o Rhodes que essa cena foi legal também. Ela poderia ter sido melhor coreografada, igual a luta do Zoujang. Isso, exatamente. Mas ela foi legal. Sabe por que ela foi legal? Porque é uma luta dupla. Isso é muito legal, cara. Sim, lutas duplas. Mas... Cara, é aquele tipo de coisa que você vê uma cena, vê o outro lado da cena e fala, não tinha visto. Mas não, Mugi, você tem que entender que o jogo de câmera foi legal. Uh-huh. Porque não, mesmo ela tenha cena, sido lenta... Eu gostei porque também ela é angustiante, né? Os caras estão tentando escapar, os caras botando gente pra caramba pra perseguir eles e lá. E de onde vem tanto boneco, né? Pelo amor de Deus. Aí você já escuta o Bambam, não vai dar não. Os caras aqui não vai dar o quê? Quem não vai dar o quê? Sai de casa, sai de Columba, tem um dragão pra caralho. Eles se resolvem lá, é. Mas é sério, cara. Mas essa cena é legal. E não é à toa que, assim, a série bem que melhora tanto na parte de diálogo quanto na parte de trama a partir daí. E... Ela fica bem melhor. É. E bota o tom, né, dos personagens, né? Então, Sim, o Davos muda, é o cara mega um centrado, sombrio, né? Começou a gostar de pizza agora, a Claire lá tá tentando... tipo, flertar com esses dois ambientes, né? Zoando, ó, você tá de Nova York aqui, mas o bagulho aqui é diferente, não sei o quê. A própria Colleen Wing se entende, né? Fala, não, eu não sou do tentáculo, mas eu também não posso te ajudar em tudo, né, Danny Rand? Então ela tá tentando se encaixar. O único que tá perdidão nessa porra toda é o Danny Rand mesmo, né? E de é novo, Danny pô. Porque não define todo mundo o cara, já decidiu o que é da vida. Eu queria que tivesse tido uma reação melhor por parte da Colleen, tipo, puta, fiz cagada, tá ligado? Tipo, o tentáculo é do mal, tá ligado? Ah, mas ela não tinha essa visão. É depois que ela vai, conforme mais vai passando o tempo, que ela vai entendendo que... Por exemplo, tá ligado aquela hora que, tipo, ela é pega e tipo, os próprios estudantes dela vão, tipo, torturar ela, tá ligado? E eu esperava que, tipo, tivesse uma reação, ela, puta, fiz cagada, tá ligado? Mas aí ela já se arrependeu pra caramba, ela tinha perdido praticamente tudo naquela parte. Mas, sei lá, eu esperava, tipo, que acontecesse essa cena antes do arrependimento dela, entendeu? Eu entendi o que você quis dizer. Mas essa parada, a gente que tá vendo a série é igual novela, sabe? Que quando a gente é um personagem imbecil, tá atrás de você. É. Mas a gente tá vendo a cena toda. Entendeu? A gente não tá vendo só a visão daquele personagem. Isso. Eu entendo o que você quis dizer, mas eu acho que não ficaria tão bom, sabe? Porque você meio que cortava a trama do Davos já pela raiz. Ah, okay. Tem um sensei, sei lá o que, ó, Davos, não quero mais papo com a tentáculo, não. Volta pro teu cumbículo lá, vai treinar os caras que eu vou ficar aqui no meu dojo. Pronto, acabou a série, né? Uhum. Pronto. Uma cena que eu gostei, apesar da luta não ter sido legal, foi a cena da bem no finalzinho já, do Davos contra o Danny Rand, né? Isso. Que ele fala, você tem que voltar, senão eu vou levar você à força. Porra, eu sou um punho de ferro, vagabundo. O que você tá falando? Vou te quebrar olha aqui. Olha as ideias, né? Olha as ideias, né? Louco, João. E não é à toa que é o que acontece, né? É, ali não tinha jeito, né? O Danny Rand, como personagem lá, ele era muito maior que o Davos, né? E culpa até do roteiro, né? O Davos, ele podia ter... Ele tinha que ser o cara do quase, assim. Tipo, você tinha que olhar pro Davos e falar, porra, por que que ele não é o Punho de Ferro, tá ligado? Exato. E essa faltou, cena, né? Talvez teria sido bem mais legal, sabe? É. Ele ter derrotado o Danny Rand, levado ele arrastado pra Kunlun. E de novo, aquele vacilo bacana. Que não se faz com zumbi, com qualquer parada que ressuscita, mano. Você matou o desgraçado, mano, não tira o olho do filho da mãe, velho. Ele vai subir. Corta a cabeça. É filme de zumbi, é filme de vampiro, é filme de... Mano, tem vários exemplos aí de parada. Mano, se o bicho morre, mas não vez. Morre, mano, não perde o cadáver, queima, joga... Pô, na moral, sei lá, que... Eu sempre sou a favor da regra do Zumbilândia. Dois tiros. No mínimo, você tinha que ter dado um tiro na cara, porque se ele fosse na teia... Não, ele tava morto. O problema lá foi o vacilo de esquecer do cara, né? Eles começaram a brigar e esqueceram do maluco lá do presuntão na chuva. Exato. Assim, nesse momento aí, depois de toda essa treta, a gente então já sabe que o Danny Rand abandonou o treinamento, então ele é um personagem incompleto. E aí, no final de tudo, quando o Danny Rand tá estabelecido, ó, tem que resolver minhas tretas, tô incompleto, não sei o quê, pá, toma o cliffhanger aí no final, ó, com um... Mano, já era. Na moral, eu fiquei bolado, puto com isso, velho. Porque, cara... Não foi um final satisfatório, saca? Não, tipo, até a prisão broxante... Quer dizer, não pode dar spoiler de Luke Cage, né? Por causa do que acontece, do final em si. Porque, cara, você é um fucking punho de ferro. A tua função é proteger a porra da bagaça. Você vai sair, óbvio que vai dar merda. Vai dar merda, né? É óbvio. Vai dar merda. Que isso ia dar merda, uhum. Tá ligado? Tipo... Eu acho que, na verdade, ele sabia que ia dar merda, ele só não achava que ia ser tão cedo, sabe? É. Isso, talvez. Mas pensa comigo, A mão vê que o cara que protege a cidade não tá lá. O que você faz? Vamos lá. Exatamente, velho. Essa é uma parada legal. Tá aí, isso foi uma parada legal que eu achei. Sim. Foi aquela que, ele não tá lá não, tá bom, vamos invadir essa porra agora. Vai subir ninguém, vai subir todo mundo nessa porra. Vai subir Sobe ninguém. Sobe todo mundo! É porque aparentemente Kulum fica no pico de uma montanha agora, né? É longe. De crítica final assim minha, tem muito outros furos de roteiro que acabam esquecendo. Né? Eles erraram, esqueceram muita coisa assim de roteiro mesmo, né? Tipo, a relação de personagens, essa parada de novo, né? Por que eles não ligam pros outros defensores, né? São coisas assim Sim. que, tipo, não fazem sentido naquele universo lá, né? Eles não ligam pros outros defensores isso. Porque não é a série deles. Exato. Não, tudo bem, né? Mas, porra, ele pode, tipo, envolver o Demolidor ou mostrar, isso tá acontecendo não, mas... durante o cara ali fazendo tal coisa. Mano, acabou a necessidade de você falar, porra, por que ele não tá. Por que a mina não usa o celular, sabe? Tipo. É que nem tipo, quadrinho lá. Você vê o Batman tendo treta, aí ele liga lá, o Flash fala, cara, agora eu tô resolvendo aqui uma crise, Superman, eu tô fazendo outra parada, acabou, mano. Você tem que resolver por você. Então, exato. Eu acho que rolaria assim, ter, tipo, eu tô zoando, tipo, que não é a série deles, mas, cara, se você pegar, por exemplo, Jessica Jones, tem boas partes de Luke Cage dentro de Jessica Jones, entendeu? E salva muito, né, até. Por que não teve, tipo... O próprio Demolidor com o Justiceiro lá, o ápice da segunda temporada é o Justiceiro, cara, interagindo com o Demolidor. Exato. Eles não quiseram botar ninguém, na verdade, então, nem me liguei nisso. Foi vacilo, assim, né, e precisava, né, dado aquela grande, né, situação, né, o próprio Demolidor fazia sentido. Então, eu não vi linha temporal, estou fazendo uma suposição que talvez esteja muito errada. Ele seja até antes do primeiro Daredevil. Não é, cara. Não? Ele é no final porque o Luke Cage está preso. Porque a Claire ela fala de coisas que aconteceram depois de Luke Cage. Eu não lembrava disso, né? Então, cagaram nessa parte. Menos um ponto. No geral, o que eu falei, a série é 70% do que ela prometeu, ela me entregou. Eu diria, 60%, 70% eu acho que é muito. Porque 40%, desses 40%, 20% seriam só as coreografias, e 20% seria a interação dos personagens, e 10% seria toda a culpa do Finn Jones. Coitado, cara. Mas, assim, no geral, é uma série divertida mais do meio pro fim, né? Você fica apreensivo com algumas coisas, principalmente relacionadas à continuidade do... como vai continuar, né? Você fica triste não ver com o Lung, eles só falam de, às vezes, eles querendo pegar uma parada mais científica do que mística, né? Eu fico sempre com o pé atrás em relação quando eles vão fazer algo sobre isso. Eles querem botar ciência em tudo, como se ciência fosse um quadrinho, né? Explicação pra tudo, não é. Magia é explicação pra tudo. Because science. O que eu falei, a série é um must watch. Pra quem quer ver as séries da Netflix, você precisa ver, não tem como. Você vai ver o Defender, se não viu as outras, não adianta. É isso, eu diria que você deve assistir, tire suas próprias conclusões, como sempre. Você vai ver os erros que a gente comentou aqui, porque eles são escrachados. É, assim. Mas no final. É o tipo de erro que a gente não tá forçando barra e falando, porra, não, ali, né, não sei o que, não, mano, é um bagulho não, que não, é escrachado mesmo. Qualquer pessoa incomoda, vê. Incomoda, isso é foda. Sim. Mas no final eu acho que vale a pena, vai? É uma série que eu gosto. Eu achei bom. Eu achei ok. Só que é que, assim, pra mim o meu ok não é uma coisa legal. Porque eu sou o cara que dá 10 pra 10 de tudo, tá ligado? Eu sou o cara que, tipo, gostou, tipo, de Double Dragons o filme, tá ligado? Eu sou o cara. Nossa. Eu sou o cara que gosta de... Não tá melhorando sua aparência na internet, Mugi, para. É, assim, eu sou o cara que, tipo, gosta de tudo. Eu acho que meu problema realmente, eu fiquei hypado desnecessariamente com essa série. E eu maratonei, tipo, em 2 dias. Eu maratonei 2 dias. E eu, quando terminei, eu falei, ok. Assim, eu levei uma semana. Tá ligado? E, tipo, eu falei, tipo, não era tudo que eu esperava, entendeu? Foi boa, foi. Eu gostei de várias coisas. Eu gostei de conhecer o Punho de Ferro, entendeu? Não era um cara que eu conhecia. Não, era um... Era um herói da Marvel que eu não tinha conhecimento. Achei interessante pra caramba. Mas não foi uma coisa assim que tipo, me impactou tanto, entendeu? O poder em si dele demorou pra surgir na série. Isso me deu uma semi-broxada, tá? E também até agora ele não assumiu, tipo, nenhuma máscara, tipo, de Punho de Ferro. Eu não sei, tipo, no quadrinho, se, tipo, o Danny Rand é publicamente como Punho de Ferro, tipo, como o Homem de Ferro é o Tony Stark, ou se ele, tipo, é um cara... É tipo um vigilante, é tipo um Daredevil, entendeu? Não, de certa forma ele é mais público, sim. Não é tão escrachado que nem o Punho de Ferro, que nem o Iron Man. Sim. Porque, por exemplo, o Luke Cage é o Luke Cage, tá ligado? O nome dele é o nome... Assim, ele ainda meio que, tipo... que esconde a identidade, sabe? Quem, o Luke Cage? Não, o Punho de Ferro. Beleza. Então, o Punho de Ferro... porque, tipo, senão não faria sentido ele ter uma máscara. Ele esconde, mas se você perguntar, ele vai te dizer. Então, mas ele usa uma máscara. Tipo, pra mim, quem usa uma máscara quer esconder identidade, tá ligado? Tipo, sei lá. Ah, não, mas a máscara é com um, é outra parada. Ah, então, beleza. Mas pra mim, ainda sou assim. Eu sou, tipo, sei lá, eu entro no bagulho de guerra civil, registro, não registro. Mas beleza. Ah, da hora. E aí, só antes de eu dar meu ponto positivo aí, né, eu também gosto da série, eu queria só uma opinião de vocês, assim. Entre as 4 séries da Netflix, e considerando Demolidor 1 e 2 como uma só, como que vocês ordenam, por gosto? Só pra ver o quanto de desprezo eu tenho por vocês. Tá. Calma aí, repete a pergunta. Tipo, pega as 4 séries do Netflix, Otenchi, e ordena. Qual que é a sua preferida? Eu tenho que deixar Demolidor 1 e 2 uma só. Tá. Isso. Tá. As 2 temporadas de Demolidor a gente considera só como Demolidor, né? É, vocês preferem separar? Não, vamos junto. Só pra considerar Demolidor, uhum, no caso. Ou senão a gente tira a segunda, porque só tem a parte primeiro, do Justiceiro que presta. Fala você primeiro. Tá com medinho, tu? Eu gosto da primeira é Jessica Jones, depois é Demolidor, depois é Punho de Ferro, depois Luke Cage. Caraca, certo. Você tá quase igual eu. Porque primeiro é Jessica Jones, depois Demolidor, depois... É o Luke Cage e depois o Punho de Ferro. Caraca. Eu tenho um perfil bem diferente de vocês. Eu prefiro Demolidor, por causa da porrada, personagem, não sei o que, Justiceiro, minha mão... Depois o Luke Cage, quer ver, ó? Não. Eu preferi, apesar de todos esses defeitos, tá, galera? Preferi Punho de Ferro como segundo. Ó, louco. Luke depois Cage Luke como Cage, terceira. Por causa de todas essas paradas lá do... Principalmente pela beleza do Luke Cage lá no lance de explorar lá o Bronx, as paradas que a gente explicou lá, o lance da boate lá, o clube é legal, e o começo da história é bem legal, né? É mais o final que dá uma coisada. E Jessica Jones eu deixo em quarto, assim, apesar de ser uma puta trama foda de trauma psicológico, de traumas psicológicos, não sei o que, eu acho que é muito arrastadinho, assim, acho que podia ter sido bem mais curto, mas sente minha opinião, saca? Tipo... gosto é gosto, a gente não vai ficar discutindo aqui os tops, mas olha, a minha ordem é assim, e eu deixo o Punho de Ferro em segundo, assim, e agora a Dana deixa assim pra deixar meus pontos positivos, por causa disso, assim, eu gosto muito da temática, me diverti muito assistindo, não foi só por causa do Ward 100% putaço, eu acho que a trama teve sim bons momentos, né, e esses bons momentos que fazem você, tipo, ficar feliz ou não, né, então seja aquela luta lá com o Drunken Fist lá, o Davos quebrando tudo lá, o próprio tentáculo se entendendo ou se enfraquecendo, né? O plot twist dos tentáculos também me chamou bastante atenção. E também, porra, por que eles esperaram pro último episódio pra dar aquele soco no chão, cara? Que é épico, velho. Que droga, né? Mas então, é isso daí por hoje. A gente espera aí um Defensores pra mais um cast também da Marvel Netflix no Projeto X. E espero que tenham gostado desse podcast, pessoal. Isso aí. Beijo do gosto. Boa noite. E fiquem com o stage no caixa de entrada. Falou, galera. Valeu. Oh, yeah. Falou. I'm bleeding out for you, for you. Words have wings to fly. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji. Aqui é o Jim. Olá. Vamos começar os nossos recados básicos, né, de sempre. Bom, então, pra você que escuta o nosso podcast via feed, via algum agregador de podcast, via iTunes, via não sei por onde, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. E pra você que quer participar aqui do C junto com a gente através do seu e-mail, você pode mandar para contato@projetoxpodcast.com.br. Pra você que usa o Facebook, siga a gente na nossa fanpage no facebook.com/projetoxpodcast e também no nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.podcast. E para os stalkers de plantão, nós temos sempre o nosso Twitter, a rede do Pássaro Azul, que é o @projetoxpodcast. Recados, saiu na semana passada o Projeto X Playlist número 88 sobre endings de animes em inglês, a parte 2. Eu e a Dri voltamos a falar de mais endings com essas músicas totalmente em inglês. Vão lá, escutem, link na postagem, tá bom, galera? E para os mais atentos, né? Nós tivemos pequenos problemas técnicos que certos insetinhos brilhantes não deixaram que o Expresso da semana passada saísse. Que beleza. Porém, não se preocupe que ele vai ser lançado ainda e provavelmente em algum momento nós vamos ter aí dois Expressos seguidos pra compensar. E desculpa o atraso aí por nossa parte, né? Desculpa qualquer coisa. Porque a gente fez isso aqui de graça, então vocês que se fodam. Não, aê. É assim que funciona. Bom, ok, vai. Então, e-mails, né? Vamos começar a ler os nossos e-mails, né? Alguns e-mails de alguns podcasts, ExpressoCasts antigos, e o outro do último podcast, que foi sobre o The Last of Us, né? Bom, o primeiro e-mail é do Rafael Taira. Sobre o live action de Gantz, ficou uma história fechada e, como disseram, serve mais para introduzir a quem não conhece a obra, né? E também tem outros live action de Gantz que fizeram anteriormente, que gostei bastante, que foram lançados apenas no Japão, pois além de mostrar a história, as armas ficaram bem realistas, principalmente quando mostrou usando a katana. Sobre o cast, eu vi ele inteiro, pois já li e tem um mangá completo de Gantz e lembro bastante coisa. Minhas missões favoritas são essa de Osaka. Também gostei muito de uma das missões onde aparece um cara que é um andarilho e o Izumi. Pois apesar de detestar o Izumi, ele é um personagem que luta bem. Também o arco da invasão final que gostei bastante. Sobre o filme do Gantz ou, eu gostei que a animação ficou bem legal e a história até respeitou bem a ideia do original. Só parece ter ficado um pouco estranha no final pelo que vocês descreveram, mas tinha que ser, né, cara? Porque se... espero que façam os outros arcos, apesar que teve muita coisa que ficou estranha nesse arco de Osaka dessa animação. Parece que misturaram dois personagens em um, só que seria o Kato e o Shion Izumi, que no mangá luta bem, mas é muito egoísta e bem arrogante, por isso não gosto tanto dele. Bom, tem gosto pra tudo, né? No final. Bom, e aqui ele fala de outro Special Cast, né? Sobre o Karanoki Okai 1. Foi uma boa escolha de série de filmes, pois pelo que pesquisei, a maioria são filmes curtos com menos de 80 minutos de duração em média. É isso mesmo. Só acho que está um pouco difícil de achar para assisti-los, né? É, oficialmente você não vai achar, você vai ter que baixar em algum canto. Essa série de filmes também me chamou a atenção, pois um canal do YouTube chamado Narsh Academy também comentou dela e explicou a sua ordem cronológica. Isso ajudou um pouco mais a entender a trama e com o que acho ouvido, resolvi ver o filme completo. Sendo que acho que virei na ordem de lançamento mesmo. A gente tá fazendo pela ordem de lançamento. Eu pessoalmente acho que é mais válido você ver na ordem de lançamento, né? Porque quando você faz uma coisa lançada picotada e embaralhada, você tá produzindo e preparando coisas pra ser vista naquela ordem, porque a ordem tá sendo lançada, entendeu? É, instiga a pessoa também, né? Então, cara, nunca cai tudo isso mesmo, galera. 7 filmes assim, tudo embaralhado. Bom... Aí ele fala que gostei do primeiro filme e a animação está bem feita, também trouxe um bom contexto à história. Foi um pouco surpreso da moça que induzia suicídios a se estar de cama, pois achava que ela comandava isso, mas de uma forma diferente da mostrada no anime. Gostei da cena que uma das principais começa a pular de prédio para outro para encarar o espírito. A história ainda parece ter bastante mistérios, ainda mais com o que vi na cena pós-créditos. Espero que eles sejam resolvidos nos demais filmes, pois deixar furos no roteiro sempre me irrita um pouco. Ia comentar do segundo filme, mas também resolvi deixar para depois, pois esse meio está meio longo, né? E aí ele deixa o link, né, do canal do Narsh Academy, né, que ele falou, né, pra caso a gente tenha curiosidade, tá aqui, link também vai estar na postagem, tá bom? E é isso, muito obrigado, o Rafael Tyre, de Bom Cast, boa semana, valeu por tudo, valeu por seu e-mail. Obrigado, Rafael Tyre, adorei o seu e-mail do Expresso, e agora vamos para o próximo. O próximo e-mail aqui é da Shaman Queen, e ela começa assim: olá, galera, beleza? Shaman Queen após uma longa jornada. Sobre o podcast 217, Vida de Podcaster, o Sage está certo novamente. Quando o ouvinte gosta, seja o que for, espera os lançamentos. Temos não só a responsabilidade que nos toma tempo, mas sentimentos ruins às vezes atrapalham mais ainda ao termos que lidar. Sim, o Dragão falou sobre o Nerdcast que mudou mesmo. E sim, infelizmente ficou pior. É questão de gosto, né, da pessoa. Ao meu ver, é pouca coisa que cresceu muito continua boa. Então se vocês no projeto tiverem interferência que poderiam impedi-los de ampliar o site, o podcast, acreditem, está bem assim. E não teria a mesma atração pelo Projeto X como continuo tendo se crescesse tanto como um jovem nerd. Ficou muita propaganda lá. E a parte do recados e e-mail está cada vez mais longa e não tão interessante, tomando um longo tempo que poderia ser preenchido com mais conteúdo. É por isso que a gente põe o e-mail no final. Falaram que esse podcast foi gravado para preencher buracos. Esse é um preenchimento muito bom. Deu certo. O pessoal gostou. Assim como vocês gostam de interagir com os ouvintes, é bom interagir com vocês, rir com vocês, ouvir suas histórias e ver o que há esse pessoal que continua com postagens por prazer e não por interesse negativo de ser vangloriado pelo quanto se ampliou. Concluindo, uma sugestão: postem um podcast com todas as partes tiradas nas edições, sem limitações. Tá, algumas limitações são válidas. Bom, e o último e-mail é do Rafael HQ. Aqui ele fala de dois podcasts, né, os últimos lançados. Bom, primeiro, né, sobre o Poderoso Chefão, nunca vi nenhum dos filmes, mas ironicamente já sabia sobre tudo o que acontece, devido a todas as referências que temos a esse filme, tipo o episódio dos Simpsons sobre máfia. Depois desse cast, resolvi ver o primeiro filme e me surpreendi, pois estava esperando algo datado, mas o filme continua atual, ainda preciso ver os outros dois, e pra mim, diferente do que falam, esse não é um filme sobre máfia, mas sim sobre família. É sobre os dois, na verdade, né? É que a máfia é a sua família. No caso deles, sim, né? No caso da máfia clássica, né? Hoje em dia, eu acho que não. A máfia clássica, ela tinha essa coisa do... quando o cara é preso, a gente vai cuidar da sua família, porque se você é minha família, sua família também é minha família, sabe? Tinha essa coisa do... ah, o cara mafioso foi preso, tá? Então a gente vai sustentar a família dele enquanto estiver na prisão. Além de ajudar o cara dentro da prisão, por aí vai. Pois é. Finalizando aqui, ó. Sobre o cast de Last of Us, sou o PC Gamer. Por isso, nunca joguei esse e outros exclusivos da Sony. Pelo que falam, parece ser um jogo incrível, embora eu tenha um certo preconceito com esse clichê de cenário pós-apocalíptico com, entre aspas, zumbis e afins. Sempre que vocês falavam vagalumes, eu imaginava aquele vilão do Batman no jogo. É maravilha. É, cara, se você é um PC gamer, você não vai conseguir jogar, né? Não, cara. Se pá, já deve ter emulador de Play 3 pra PC. Se ele é PC gamer de verdade, ele tem um PC que aguenta. Olha aí, olha o desafio, Rafael, aqui. Jogo na tua cara. Não deixava, não. Quero imagens, cadê as imagens? Ok, tá bom, então. Mas é isso, né, galera? Valeu, Rafael, aqui, pelo seu e-mail. Aí vamos terminar esse caixa de entrada mandando abraços, né, Uri? Sim, um abraço aí pra quem comentou. Vamos aí, um abraço pro Lucas Santana, pro Macarena, o primo do Catena, o Rafael HQ, Jonathan William e o Matheus Negrini Dias. Valeu, galera, que mandou comentários. Sintam-se abraçados também. Valeu, galera. Falou, fui. Até a próxima caixa de entrada. We'll be right back. ele adiante.